Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso sétimo encontro, né, o sétimo ensaio sobre envelhecer, que é uma iniciativa do Centro de Referência do Idoso da Zona Norte, aqui de São Paulo, e que é organizado pela que é administrado pela organização social Associação Congregação de Santa Catarina. Tá? O ensaio só é possível graças ao apoio da SBGG SP, né, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a revista Aptari e pelo Hospital Santa Catarina, que é onde a gente está, que nos apoia nessa realização. Hoje o tema é bastante instigador, falaremos de a economia e o idoso, né, o impacto desse envelhecimento populacional nos aspectos econômicos. Nós temos a ideia de fazer os ensaios é justamente fugir desse tema, né, fugir do binômio saúde e doença, e pretendemos continuar isso nesse ano, e já estamos pensando na programação do ano que vem, para continuar os ensaios. Tá bom? Vou chamar a Lilian para dar continuidade. Obrigado pela presença de todos. Gente, bom dia. Obrigada por terem vindo hoje. É muito legal ver já alguns rostos familiares que vêm acompanhando a gente desde do início da iniciativa, né? Eu gostaria de chamar ao palco... A gente tem dois convidados muito, muito especiais. Eu me sinto muito honrada de estar aqui para mediar essa mesa hoje. Eu gostaria de chamar ao palco a professora doutora Ana Amélia Camarano. Tem um mini CV que não é muito mini aqui. A professora é coordenadora do Grupo Técnico de População e Cidadania do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, representante do Ministério do Planejamento no Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Professora do curso de mestrado em Estudos Populacionais da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas e do curso de Gerontologia Social da Universidade Cândido Mendes e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é pesquisadora da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ela tem pós-doutorado na Nihon University, em Tóquio, no Japão, sobre envelhecimento populacional e arranjos familiares. É doutora em Estudos Populacionais pela London School of Economics. É mestre em Demografia pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduada em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigada por ter vindo, professora. Eu gostaria de chamar também o professor Jorge Félix. Professor Jorge Félix é professor convidado da USP no mestrado em Gerontologia, stricto sensu da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Professor de Economia no curso de pós-graduação Lato Sensu, Mídia, Política e Sociedade da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e do curso de Jornalismo Econômico Lato Sensu da PUC São Paulo. Ele criou o Centro de Estudos da Economia da Longevidade, um think tank sobre envelhecimento populacional. Ele é pesquisador do grupo Políticas para o Desenvolvimento Humano no Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da PUC São Paulo. É integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas Urbanos do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC e do Núcleo de Estudos do Futuro. Ele é doutorando em Ciências Sociais pela PUC São Paulo também, mestre em Economia Política pela mesma instituição, e tem formação em comunicação social, jornalismo pela Universidade Gama Filho. Então, vocês viram que a coisa aqui vai ser bem caprichada hoje. Gostaria de lembrar que o evento está sendo transmitido ao vivo pelo Periscope, então, se você tem algum amigo, algum conhecido que gostaria de assistir e não conseguiu vir, acessa no Periscope, que vai estar lá ao vivo. As discussões vão continuar na página do Facebook do CRINorte. Nos nossos relatórios, muita gente reclama que às vezes eu falo bem baixinho, então se vocês não estiverem escutando o que eu estou falando, reclamem aí, eu vou falar mais alto, porque daí todo mundo consegue participar. A gente vai ter uma discussão aqui e depois a gente abre para o público para perguntas, tá bom? Bom, gente, obrigada por terem vindo. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Eu gostaria de começar com uma pergunta para o professor Jorge. Na verdade, o tema economia e velhice é um tema super amplo, né? Dá para a gente ficar aqui 30 horas falando sobre isso. Mas eu gostaria de começar falando da economia da longevidade, que foi um tema que você cunhou Né? E eu acho que nada mais interessante do que a gente ouvir da pessoa que criou o termo o que é exatamente a economia da longevidade, porque é um termo que vem sendo repetido e muitas discussões vêm sendo feitas em cima deles, mas acho que seria interessante a gente ouvir de você como é que esse termo foi criado e por quê. Tá. Bom, vamos chamar o conceito, né, da economia da longevidade, é um conceito em construção, não é? No mundo inteiro. Lá pela década de 70, 80, quando o Japão começou, né, seu processo mais acentuado, assim, de envelhecimento, logo na área do marketing, né, surgiu o termo silver marketing, o silver economy, né, e que estava muito relacionado com o marketing, né, com a criação específica de um segmento de consumo a partir da dinâmica demográfica. Ele foi evoluindo, não é? Tanto na academia, na área principalmente de economia e administração, para um conceito mais amplo, não é? E o curioso, assim, até então, e vocês podem ver, a Ana Amélia sabe muito bem, quando eu fiz o mestrado, já tem 10 anos, e também o meu livro e os artigos que eu escrevia, eu ainda não tinha acesso a essa bibliografia que estava sendo produzida lá fora, né? Que foi uma bibliografia que ela só entrou na sociologia. E aí, ela, quando entra na sociologia e na economia política, esse conceito entra como uma política pública, não é? E hoje ele é um conceito de política pública na área da sociologia do desenvolvimento, não é? Que é a questão da industrialização, dos novos serviços, e como isso pode contribuir para o desenvolvimento econômico e, portanto, ajudar, não é? Não seria a solução, mas ajudar o custeio da seguridade social dos países desenvolvidos, não é? Então, ele hoje é considerado né, como conceito, que é a economia da longevidade, segundo sociólogos da Alemanha, hoje, em todo o leste europeu, os sociólogos, pesquisadores estão tratando disso. Há uma grande produção de paper, de artigos, livros, pela União Europeia, principalmente, que adotou a estratégia da economia da longevidade como uma estratégia econômica de política industrial, principalmente, né? No centro dessa política industrial está a gerontotecnologia, que é um pouco a disciplina que eu dou lá na IASH. Toda a parte de tecnologia ligada ao envelhecimento, né? E aí estamos falando dos robôs, não só dos robôs humanoides, mas de toda a robotização, da teleassistência, não é? Todo este aparato que está assim, eu digo isso para os alunos, né? A profissão de gerontólogo, ela cada vez mais será uma profissão ligada à tecnologia, será uma profissão de tecnologia, né? Hoje, a União Europeia já discute uma lei da robótica para o envelhecimento, né? Quer dizer, o que será permitido, o que não será permitido, como será, como eles chamam, a substituição das mãos quentes para as mãos frias, né? Quer dizer, não que isso tenha que se defenda, não é? Uma substituição da máquina pelo cuidado humano, mas a máquina, evidentemente, se a tecnologia nos auxilia em tudo hoje na vida, né? Porque ela não irá nos auxiliar para cuidar também de idosos. E isso gera uma grande economia, um grande potencial de indústria de produtos. A grande questão que eu coloco na economia da longevidade, né, e isso nesses anos depois da minha do meu mestrado lá atrás, a gente foi evoluindo bastante com a pesquisa e todas essas questões que foram se dando no mundo, né, principalmente na França, que estabeleceu isso como uma política pública do Ministério, né, com uma ação conjunta do Ministério da Indústria com o Ministério da Pessoa Idosa, né, do Ministério da Saúde, que envolve as questões da pessoa idosa, e eles estabeleceram todas as metas e que viraram leis, né? Hoje, na França, você tem a Lei da Economia da Longevidade, que estabelece quais são as empresas que vão ter subsídios e incentivos, quais são os setores que vão ser estimulados, né? As projeções de criação de emprego em cada um desses setores, e aí entra toda essa lei, quer dizer, o que as instituições de longa permanência vão poder delegar a máquina, né, a robotização ou não, enfim, uma série de questões. O que é importante para nós outros, né, da América Latina, é que, principalmente nos documentos da União Europeia, fica bem claro, né, a estratégia deles, que é desenvolver esses setores tecnológicos para o envelhecimento para vender para a gente. Né? Quer dizer, eles têm o diagnóstico claro que a América Latina não conseguirá atingir um nível tecnológico de produção desses equipamentos, né? E que, como a América Latina também vai envelhecer, ela será compradora desses produtos. Então, a economia da longevidade hoje, né, assim, falando muito em termos econômicos, mas só para vocês entenderem, é uma estratégia de que a gente chama na economia de export-led, quer dizer, de direcionamento para exportação, não é? Que é uma estratégia de desenvolvimento econômico clássica e que também foi bem sucedida nos países asiáticos, etc. Então, é por aí, né? E isso desenvolveu muito a área de gerontotecnologia. Hoje, a Sociedade Internacional de Gerontotecnologia, ela está muito forte, né? Vai fazer agora, que eu pretendo ir num congresso início no final de setembro, né, e com pesquisadores de Harvard, do MIT, de Oxford, de todos que estudam especificamente gerontotecnologia, já tem desde a década de 90 essa sociedade e um jornal acadêmico, né, uma revista acadêmica muito prestigiada no mundo. Legal, muito interessante. A gente está, então, agora nessa discussão de economia da longevidade, é um termo que está sendo cada vez mais utilizado, a gente vê o mercado se movimentando nesse sentido. Gostaria de fazer uma pergunta para a professora, que, assim, eu, como jornalista, né, a gente acompanha a mídia, e muitas vezes, quando se associa a mídia a envelhecimento, a coisa é sempre muito catastrófica, as previsões são sempre muito catastróficas, porque a gente está com a população envelhecendo e a gente não vai ter como cuidar de todos esses idosos. Né? Assim, gente, alarme vermelho total, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Essa abordagem procede? É realmente catastrófico, como a mídia faz parecer, ou não? Como é que é isso? Bom dia a todas as pessoas. Bom, vai ser catastrófico ou não, dependendo de como a sociedade escolher para lidar com isso, né? Realmente, isso aqui é para sintetizar, te dar uma resposta sintética. Mas, realmente, né, você tá, o que é o envelhecimento? É o crescimento mais acelerado, né, de uma população que, eu não sei, nem gosto de usar a palavra vulnerável, certo? De uma população que começa a experimentar perdas, né? Perdas de capacidade de trabalhar, perdas da capacidade de gerir o seu cotidiano. Agora, não é só isso. A gente costuma pensar em envelhecimento só de um lado. Se a gente vê uma balança, tem dois pesos, a gente pensa só de um lado, que é esse crescimento dessa população, vamos dizer assim, que vai ser mais demandante do que geradora de recursos, mais consumidora do que produtora. Mas a questão não está só nessa balança, aqui, nesse prato que sobe, mas ela está também no prato que desce, que é a diminuição da população jovem, da população em idade adulta, né? Então, você tem um prato que sobe e um prato que desce. Então, realmente, desequilibra. De uma população que da população que trabalha, da população que cuida, da população que paga imposto, da população que contribui para a Seguridade Social. Tem uma, eu não sei se vocês viram, acho que tem mais ou menos um mês, o Fantástico fez uma reportagem sobre previdência. E eles apresentaram uma coisa genial, que é uma pirâmide humana. Vocês têm ideia do que é uma pirâmide, né? Bom, só que essa pirâmide que eles apresentaram era de pessoas embaixo. Então, embaixo a base era larga, né, vários jovens, e em cima ia diminuindo. No momento que a base encolhe e sobe lá em cima, a parte de baixo não aguenta. Então, a pirâmide cai. Então, eram as pessoas que seguram, né, elas são poucas para segurar muitas. Então, na verdade, essa é a questão. Por isso se vem acende a luz vermelha. Né? Aí eu vou começar se eu estiver falando demais, você me corta. Vou começar os poréns. Tá bom, é verdade. Mas, né, isso vai depender, de primeiro lugar, de como essa população que está envelhecendo vai chegar lá na frente. Tá? Vai chegar nas idades avançadas, né, em termos de saúde, em termos de renda. Porque, sim, né, o envelhecimento traz perdas. Agora, essas perdas, elas acontecem diferentemente entre as pessoas, entre os grupos sociais, entre homens e mulheres, né, entre raças, entre regiões do país, pensando aqui no caso do Brasil. Então, você pode chegar lá muito bem. Uma Fernanda Montenegro vai fazer 88 anos, né? Ela é dependente? Não. Ela acende uma luzinha catastrófica? Não. Então, eu acho que aí começa a ter um primeiro ponto. Quer dizer, quando me perguntam, porque vão ser 25 milhões de idosos no Brasil daqui a 20 anos, o que a senhora acha disso? Nada. 25 milhões não me diz nada. Eu quero saber como que eles estão chegando lá. Então, aí você tem um ponto, né, de política pública, que é de investimento na saúde, na promoção e prevenção de saúde, que eu acho que isso está acontecendo. Né? As gerações de hoje, as gerações da minha geração, gerações nossas, elas já têm muito mais preocupação com a velhice do que nossos pais tiveram. Então, isso já é... O aumento da escolaridade também ele faz você cuidar melhor da saúde, que você se prepare melhor. Bom... E agora, tem uma questão que a gente dificilmente vai resolver, tá? Que é a questão do prato que baixa. A gente só poderia resolver se aumentar a fecundidade, tá? Se as mulheres passarem a ter mais filhos. Eu acho isso muito pouco provável, né? Que isso aconteça no médio prazo. Então, por isso, você tem agora a questão da previdência. Que é uma questão que está aí na agenda, todo mundo fala, todo dia fala da reforma. Por quê? Porque tem que ter uma idade mínima. Porque as pessoas vão ter que ficar mais tempo no mercado de trabalho. Porque não está entrando gente, está entrando muito pouca gente. Então, estão saindo pessoas em boas condições de saúde, de autonomia. Tanto que se aposentam, continuam trabalhando. Então, isso realmente é um nó. Isso rompe a balança. Tá? Hã? Continuam trabalhando com seu salário? Sim. Pois é, mas isso dá um nó. Né? Nós vamos discutir isso. Isso dá um nó. Então, na verdade, quer dizer, essa é uma questão. Uma da questão onde, quando entrou o envelhecimento, entrou na agenda, ele entrou. Pelo lado negativo, ele entrou pela questão da previdência. Uhum. Tá? Eu brinco lá no IPEA, que eu trabalho no meio de economista, eu falo, quando vocês pensam em envelhecimento, vocês só pensam naquilo. Vocês só pensam na previdência. Então, essa é a luz mais vermelha, mais pululante. E eu brinco, é a mais fácil de resolver. Porque é só se arrumar dinheiro e pagar ou não pagar. Aí você falou da questão dos cuidados. Essa é uma questão. Da questão, para mim, mais complicada é cuidados e saúde. Porque se o indivíduo envelhece bem, ele nem precisa de previdência, ele vai continuar trabalhando. Tá? Não vai precisar de cuidados. Tá? Ele vai ficar autônomo. Então, a questão da saúde é crucial e a questão dos cuidados, porque nós não temos ainda no Brasil, né, nenhuma política nacional para a questão dos cuidados, os cuidados dos idosos frágeis, dependendo. Os cuidados ainda são atribuídos à família. Se a família não cuida, ela é responsabilizada, ela é vilanizada. Então, não tem nenhuma política de ajudar a família a cuidar. E como também você tem um peso, a balança aqui também está caindo. Esse prato da balança está caindo, tem muito menos gente disponível para cuidar. Por quê? Porque as mulheres têm menos filhos, os arranjos familiares são diferentes hoje. Antes as pessoas se casavam, tinham 4, 5, 6, até 8 filhos. Minha mãe teve 8 filhos. Ficam casados até a morte nos separem. Né? Agora não. Né? Você tem menos filhos, os arranjos familiares são diferentes, a nupcialidade mudou muito, hoje as pessoas casam, descasam, recasam, não casam. Né? E quem múltiplos casamentos, o que, que significa? Significa redução de vínculo. Você tem múltiplos casamentos, fica menos tempo casado, você tem menos vínculos, menos compromisso, tanto com o seu parceiro quanto com a geração de cima. Quem tem muitas sogras não vai cuidar de nenhuma. É. Então, esse é o nó. E aí entra essa questão, né, da tecnológica, que hoje, nos países desenvolvidos, eles estão investindo muito. O Japão, há 10 anos atrás, eu visitei uma casa inteligente no Japão, né, que era uma coisa assim, eu falei, para esse trem que eu quero descer. Entendeu? Você, a casa reconhece voz para abrir a porta, porque o idoso tem menos controle motor para botar a chave. Tem microfones na casa, te fala 10 horas o remédio tal, e o remédio da colher saiu uma... Era ainda experiência, gente, ninguém morava lá, não. Tinha uma colher, né, porque sai a colher com remédio assim, de dentro da parede, alarme no chão para se o cara cair. Tá? Agora, já tem, né, desenvolvimento de vários robôs para fazer companhia, para trocar fralda. Eu vi lá numa apresentação do professor Jorge, aquela colher para Parkinson, que aquilo é genial. Agora, tem uma grande... Isso realmente vai ser uma ajuda importante. É importante que seja disciplinado, seja legalizado, para dar os limites, né? Até onde você pode ir. Né? Imagina você ter uma instituição de longa permanência que não tem nenhuma pessoa, só robô. E tem uma outra questão que me preocupa, Jorge, aqui no país como o Brasil, com tantas desigualdades, quem vai se beneficiar? Quem vai se beneficiar desses avanços tecnológicos? Quem vai poder ter um robô em casa para jogar cartas com seu avô? Bom, vou parar por aqui, depois estou disponível, senão a gente fala até... Professor. Não, só vou colocar algumas coisas em cima do ótimo quadro que a Ana Amélia traçou, né? Primeiro, da questão que ela falou da Fernanda Montenegro, mas teve uma... Só para a gente ter uma ideia disso que ela está colocando agora, da heterogeneidade. Né? Quer dizer, você tem essa visão catastrófica e tal, mas você não pensa na heterogeneidade. Né? E que vai ter um grupo, e principalmente num país desigual como o Brasil, você vai ter, como nós não vamos resolver o problema da desigualdade do dia para a noite, nós também podemos nos aproveitar daquele segmento que tem recursos, que vai poder movimentar a economia, né, e tentar fazer, já que, né, você tem essa a tendência do mercado, pelo próprio mercado, uma transferência para as populações também, que não, né, os segmentos que não podem. Né. Isso eu estou falando no ponto de vista da economia da longevidade, disso que eu acabei de dizer, de geração de emprego e tudo, por meio dessa questão da tecnologia. Mas, voltando, quando eu participei aqui do Fórum da Longevidade, lá, que foi o dia que foi a Jane Fonda, não é? Aí, à tarde, a Band News, de entrevista na Band News, e a Bárbara, a Bárbara Gância, né, que é uma amiga, ona e tal, e a Bárbara perguntou para mim, falou assim... Pô, Jorge, você viu lá a Jane Fonda? A Jane Fonda é mesmo aquilo tudo, está lindona, não sei o quê. Pô, eu quero saber o seguinte, você que é especialista, como é que a gente envelhece igual a Jane Fonda? Aí eu falei, ô, Bárbara, é fácil. Nasce filho de quem ela nasceu e consiga os contratos de Hollywood que ela conseguiu. É por causa da Fernanda. Né? É mesmo por causa da... Aí eu falei, olha, então isso é para poucos, né? O que a gente, né, a Ana Amélia acho que concorda com isso, que estamos envolvidos no tema, e vários aqui, que são alunos, etc., nos toca é que ou você tem essa visão de absoluta catástrofe, ou você tem uma visão que todo mundo vai ser igual a Jane Fonda. Né? Então, fica no meio uma série de desafios e de problemas e de questões que você não resolve, porque ou você acha que tem que dar toda assistência porque todo mundo é catástrofe, é uma pobreza, etc., ou não, porque não precisa, porque está todo mundo envelhecendo muito bem e todo mundo está envelhecendo. Não vê a Jane Fonda? Então, fica todo mundo com esse referencial, né? Que é o referencial do old power. Né? Quer dizer, todos os idosos vão pular de paraquedas, todos os idosos vão nadar não sei quantos metros, todos os idosos vão conseguir esse old power. Né? Que eu fico muito preocupado quando fazem essas imagens. A outra questão, rapidamente, é que, assim, que a gente tem que ter noção, e isso que eu falei da visão dos países ricos em relação ao nosso envelhecimento, que tem a ver com a questão do desenvolvimento, é que, citando um sociólogo, um economista do desenvolvimento, que é muito famoso, que tem um livro chamado Chutando a Escada, né? e o Chang. E o que está acontecendo hoje no mundo? Quer dizer, tudo o que eles fizeram e como eles enriqueceram e como eles, de certa forma, sustentaram o seu processo de envelhecimento, a construção dos seus sistemas de seguridade social, tudo que eles fizeram, eles dizem que nós não podemos fazer. Né? Então, daí isso vem de uma teoria econômica bastante antiga já, e que hoje é efetivamente isso que acontece no mundo. Então, nós não podemos subsidiar nada, nós não podemos ter campeões nacionais, nós não podemos fazer programa de transferência de renda, nós não podemos fazer nada, tudo o que eles fizeram. A geração dos baby boomers, que, né, principalmente da Europa, eles tiveram casa de graça. E nós aqui temos que pagar financiamento de casa própria a um custo altíssimo, totalmente financiarizado, com juros altíssimos. Por quê? Porque se o governo for fazer um programa de aluguel social, um programa de casa social, não pode. Porque isso é gasto. Não, você não pode fazer isso. Mas eles puderam. Ainda hoje, você tem um grande percentual da população francesa, pelo menos, que é um país que eu tenho mais estudo, né, mais, que paga aluguel social. Então, este idoso que está lá hoje com 70, 80 anos, ele nunca precisou pagar juros de apartamento, de casa própria. Né? Então, essa é uma questão que aumenta essa visão de que tudo vai ser catástrofe aqui. Porque os próprios países ricos, eles não permitem que a gente faça, né, a gente, América Latina inteira, faça uma série de programas que eles fizeram na década, principalmente no pós-guerra. Né? Eu quero pegar seu gancho, Jorge, que ele levantou aqui. Na verdade, você começou falando da visão catastrófica. Hoje, o que se tem são duas visões radicalmente opostas e estereotipadas. Uma é esse do crescimento de uma população envelhecida, que só consumidora, que vai pressionar, né, as contas públicas e a economia vai pressionar o PIB. Já tem várias estimativas, né, Jorge, de diminuição de crescimento do PIB da Europa por conta do envelhecimento. E a outra é a visão essa eu chamo da visão pessimista, a visão tradicional. E como, quando se começou a perceber que nem todo mundo envelhecia dessa maneira, via Jane Fonda, Fernanda Montenegro da vida, apareceu uma visão, que aí é um nicho de mercado muito importante, que é do envelhecimento ativo. Eu brinco que eu tenho uma relação de amor-ódio com essa política do envelhecimento ativo, porque eu quero envelhecer ativamente. Mas o que está acontecendo? Hoje virou um jogo. Né? O envelhecimento virou um jogo, ou você ganha ou você perde. O tal do envelhecimento bem-sucedido, assim, me deixa para morrer. O que é um envelhecimento bem-sucedido? Então, se você... E aí, hoje, você vem todo esse mercado, né, de atividades de lazer, de consumo, né, para a chamada terceira idade, né, os cruzeiros da CVC, de turismo, de festas, inclusive de modelos, de roupas, etc. Então, de academias de ginástica, de vitaminas. A indústria é uma indústria do anti-envelhecimento. Essa indústria, nos Estados Unidos, chamada indústria anti-envelhecimento, ela movimenta 7 bilhões de dólares por ano. Tá? E isso não tem nada a ver com remédio e fralda, não. Tá? Isso é com academias de ginástica, com vitaminas, com cirurgias plásticas, cremes de beleza, tinta para cabelo. Então, hoje, só um nome, medicina anti-envelhecimento, indústria anti-envelhecimento, já é uma coisa que dói no meu ouvido, porque isso é antinatural. Né? Porque o envelhecimento é parte do ciclo da vida. E, como diz a professora Guita Deberbe, aqui no Brasil, a juventude, que é uma fase da vida, ela no Brasil virou uma meta a ser alcançada. Todo mundo quer ser jovem a qualquer idade. Então, fala, você que está bem, né? Está tão jovem. E isso virou, então, um jogo. E o que é mais sério nessa história, além de ser um nicho de mercado, está bom, é bom que esteja um nicho de mercado, que movimenta a economia, que gera emprego, que gera impostos, etc., mas ela virou uma obrigação dos indivíduos. E no momento em que você é obrigado a cuidar da sua saúde, tá? Isso desresponsabiliza o Estado no que diz respeito às políticas públicas. Você não envelheceu bem, mas também, né, não cuidou da saúde. Então, não é que a gente não deixe de cuidar, até já falei aqui antes que era importante cuidar. Não é que a gente não deva cuidar. Claro que deve para envelhecer bem, mas não é uma obrigação apenas. Então, o que era um direito... Então, os indivíduos estão perdendo o direito de escolha. O que é um direito das pessoas, cuidar da saúde ou não cuidar, virou um dever. E você tem um dever onde o acesso ao cuidado da saúde é diferenciado para as pessoas. Né? Tem a Fernanda Montenegro, a Jane Fonte, tem o acesso aos anti-envelhecimento, aos cuidados com saúde, muito diferente do motorista de ônibus. Como nós falamos aqui de diferenças, eu trouxe o exemplo da Fernanda Montenegro, vou dar um exemplo do motorista de ônibus. Eu tenho um trauma do motorista de ônibus. Como que esse cara pode envelhecer bem? Se ele um dia estava no ônibus, no Rio de Janeiro, aquele calor do Rio de Janeiro, sem ar-condicionado o ônibus, a cobradora desceu, comprou uma garrafinha d'água e deu para o motorista. Ele falou, não posso beber porque eu não posso ir no banheiro. Como é que esse cara vai envelhecer? Com incontinência urinária, com problema de coluna, com problema de ouvido, né? E ele vai envelhecer bem? E a culpa é de quem? Quando ele chegar lá no médico, vai falar assim, não, eu não pude fazer ginástica porque eu ficava 14 horas fora de casa. Eu não pude comer bem, não podia nem comer. Como é que eu vou comer brócolis? Como é que eu vou chegar em casa? Então, aí você criou essas duas visões, todas duas são estereotipadas. Nem todo velho é passivo e dependente, e nem todo velho é uma Jane Fonda, nem toda velha ou uma Fernanda Montenegro. Uhum. Né? A Ana Amélia trouxe esse conceito do envelhecimento ativo, né, que é isso que ela estava falando. Hoje você tem uma bibliografia enorme aí contestando, não é? Quer dizer, e na minha visão, o que eu, né, e muitos outros autores falam isso, você teve uma completa deturpação da questão do envelhecimento ativo, que era uma meta de política de saúde, né, de saúde pública, da OMS, quer dizer, nós temos que construir um sistema de saúde que permita o envelhecimento ativo, para um conceito que ele serviu, e aí vou vindo para a parte de previdência, que vocês devem estar querendo saber. Você só pensa naquilo, né, professor? Que eu estou pensando naquilo. Que virou uma questão também para a retórica econômica, né, para o discurso, aí o debate público, de justificar todo tipo de reforma que você possa fazer no sistema previdenciário. Né? Que é isso que eu falei. Assim, então, hoje você tem um envelhecimento ativo, todo mundo envelhece bem. Né? Então, assim, são essas questões desses conceitos que entram. O outro conceito, e que eu já participei de vários eventos falando isso, e a Ana Amélia conhece mais porque é demógrafa, eu não sou, é a janela de oportunidade, né? Quer dizer, você acreditar a só uma dinâmica demográfica, um impulso que teremos no crescimento econômico só porque nós vamos ter... O que eu quero dizer? Tomar aquilo como um fato dado. Né? Quer dizer, não precisa fazer nada, né? Não precisa de educação, não precisa disso. Então, a demografia vai resolver tudo. Né? Então, esses conceitos que são jogados no debate público, né, eles começaram a ficar muito complicados de retratar a realidade e contribuir para nós melhorarmos a sociedade e nos prepararmos para a sociedade envelhecida. Né? Só fechando, né, Jorge? Já você falou da janela de oportunidades, porque eu detesto isso. Né? Essa questão, na verdade, ora se fala já esse conceito, né? Janela demográfica, dividendos demográficos, bônus demográficos, enfim, janela de oportunidades. Isso foi baseado numa experiência da Coreia, né? Da Coreia do Sul, quando se fala em Coreia, se fala em Coreia do Sul, que houve essa queda da fecundidade. E o que é o conceito? É que você tem um período maior, né? Por que eu não gosto dessa visão? Porque ela divide a população em dois grupos, um produtor e outro consumidor. Então, se cresce muito criança, é ruim, porque cresce gente consumidora. Se cresce muito velho, é ruim, porque também é consumidor. E se cresce a população ativa, é bom, tá? Porque é a população produtiva. Então, isso eu já começo não gostando, porque vira a população, vira ou a vilão ou a fada da história. Né? Depende de como é que ela anda. Esquecem que a população não cai num vácuo social, ela cai numa estrutura social, né, como é que ela vai cair e como é que ela vai ser recebida, que vão definir as coisas. Então, na Coreia, voltando à Coreia, primeiro que a Coreia é desse tamanhozinho, né? Não dá para comparar com o Brasil. A Coreia, quando caiu a fecundidade, caiu muito, então houve o chamado bônus, entre aspas, porque eu não gosto disso, bônus demográfico, que é crescimento mais da população ativa. Só que a Coreia, naquela época, era o quê? Quintal do Japão. O Japão não estava crescendo muito. Os Estados Unidos jogaram muito dinheiro ali. Por quê? Por conta da Coreia do Norte, para fortalecer a Coreia do Sul. E eles pegaram esse dinheiro e investiram em educação. Educação, educação e educação. Então, a Coreia cresceu. Mas o bônus que houve não foi demográfico, foi educacional. Foi um investimento na políticas educacionais. E aí essa força de trabalho, ela chegou, que nós não fizemos, o Brasil não... Ela está mais qualificada, ela é mais produtiva, então ela vai ter salários mais altos, mesmo que ela seja relativamente menor, né, quando virar a pirâmide, né, quando o prato de cá começar a subir mais, ela tem uma massa salarial, ela vai ter uma massa salarial maior, porque ela é mais educada, tem maiores salários, uma massa contributiva maior para poder compensar menos entrada de pessoas. Então, na verdade, como voltando aqui, se tem bônus, eles são educacionais. E ainda voltando ao envelhecimento ativo, o conceito de envelhecimento ativo ele foi derivado de um conceito dos anos 60, nos Estados Unidos, de envelhecimento produtivo. Não, começou com produtivo. Que a ideia era exatamente essa, de você, como a fecundidade estava muito baixa, a entrada na força de trabalho estava pequena, bem menor. Então, a ideia é que você transformasse aquelas pessoas mais velhas em produtivas. Tá? Ou seja, na verdade, no fundo, era manter as pessoas na vida ativa por mais tempo. Então, o conceito se originou nisso. Então, ele tinha essa preocupação em qualificar essa mão de obra, reduzir preconceito, para se tornar um envelhecimento produtivo. Depois passou para saudável e depois para ativo. Gente, eu adoro quando eu não preciso fazer pergunta para os entrevistados. Eu falo demais. Eu acho ótimo. Você tem que mandar parar. Eu gostaria de só retomar o gancho. A professora Ana Amélia falou que as duas questões que mais saltam à mente quando a gente fala dessa coisa catastrófica é a questão da saúde e a questão da previdência. Eu queria que vocês avaliassem um pouco como é que a gente está em termos de políticas públicas hoje, na saúde e na previdência. Existe luz no fim do túnel? Como é que a gente está? Depende, pode ser um trem que está vindo de lá para cá e vai... Luz, luz pode ter, né? Se é um trem que vem correndo para cá para nos atropelar. Bom, como disse, na questão da Previdência, né? Bom, eu não vou começar pela questão da saúde, que eu acho que é mais consensual, talvez, né? Uhum. O que eu vejo hoje, né, um crescimento, né, muito forte de forças políticas, né, que tem como um grande objetivo, né, acabar com o Sistema Único de Saúde, né, acabar com a saúde pública no Brasil. E por que que eles querem acabar? Porque o SUS, né, e aí talvez fazendo uma análise bem do ponto de vista econômico, ele não é apenas um dos maiores programas sociais do mundo, né, e que é um grande distribuidor de renda, porque, né, você recebe pelo lado social um salário indireto da questão da... Né, e a grande, mais de 90% da população, só tem o SUS, né? Mas porque o SUS tem, dentro do mercado, dentro da economia, uma função de regulador de preço, né? O que é isso? O setor privado, ele parte do zero, do gratuito. Então, o preço menor que tem na economia brasileira dos tratamentos que o SUS oferece é zero, é o grátis. Então, você está no setor privado, você tem que estabelecer o seu preço, seu valor, seu preço de serviço, a partir do zero. E aí está toda a justificativa, né, toda a explicação, no meu entendimento, para ter esse lobby fortíssimo que a gente vê hoje, né, mas sim, vemos sempre, desde a Constituição de 88, quer dizer, não foi fácil montar o SUS, né? Então, você tem esse problema. E aí, só fazendo uma rápida comparação, ou a título de ilustração, com o que ocorre nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, vocês sabem que você tem tudo privado, né? E você tem dois programas, né? Falar aqui bem resumidamente, um programa que atende os muito pobres e outro programa que atende os idosos, né? O que ocorre lá? Você construiu ao longo dos anos uma parcela muito grande da população que ela nem está, nem ela tem elegibilidade para entrar no programa dos muito pobres, e nem ela tem elegibilidade para entrar, não tem idade para entrar no programa dos idosos, né? Então, isso tudo porque é um programa, que é um modelo liberal, de você vincular a cobertura de saúde com o vínculo empregatício. Então, você está empregado, a empresa tem lá, faz o seu plano de saúde e tal, e você acredita, bom, então vai sobrar aqui os pobres, vai sobrar aqui os idosos, então está todo mundo resolvido. Né? Só que você não conta que as pessoas ficam desempregadas. Né? Então, que muitas empresas, pequenas empresas, começaram a receber também incentivos lá nos Estados Unidos que ela não precisava cobrir, porque ela não tinha um grau de faturamento alto, então ela não precisava. Bom, o resultado disso foi que os Estados Unidos produziram 44 milhões de norte-americanos sem nenhuma cobertura de saúde, né? Isso no início dos anos 2000. Bom, veio Obama e fez o programa que vocês devem ter ouvido falar, o tal do Obamacare, que era introduzir um programa público, né? Um plano público de cobertura de saúde para competir com os planos privados, né? E mesmo isso, o número de 2015 do próprio governo americano, mesmo com este programa, você ainda tem 33 milhões de americanos sem nenhuma cobertura de saúde. Um país que vive um processo de envelhecimento, né, mais elevado do que o nosso. O que ocorre, o resultado disso, é que muitos americanos, e isso já está cientificamente comprovado, os Estados Unidos passam dois problemas hoje com a questão da privatização da saúde. Um é, ele tem um nível de saúde preventiva baixíssimo. Então, as pessoas são diagnosticadas com câncer sem tempo para se curar no país mais avançado em tecnologia de medicina. Então, isso que a gente falou da questão da heterogeneidade. Nem todo mundo vai ter acesso ao avanço tecnológico. Então, você faz o diagnóstico, a pessoa já está no estágio avançado do câncer e morre. E esse índice é altíssimo nos Estados Unidos. A outra problema que eles estão enfrentando, um caso inédito na história dos Estados Unidos, a redução da expectativa de vida na parcela de homens brancos. Não estamos falando dos negros. Isso foi comprovado, tem um paper do Angus Deaton, prêmio Nobel de Economia. Ele e a Anne se fizeram uma pesquisa imensa e comprovaram a redução inédita da expectativa de vida entre o segmento de homens brancos não hispânicos, ou seja, americanos. Então, isso é, evidentemente, resultado do sistema de saúde deles. A sociedade brasileira tem que fazer a sua opção. Se ela vai querer manter um sistema único de saúde e aceitar todo o custo, evidentemente, tem um custo econômico manter o sistema único de saúde, sim, mas é uma opção que a sociedade vai ter que fazer. Não sei se a Ana Maria quer falar de saúde, depois a gente fala de previdência. Eu quero só complementar aí que você está falando dos Estados Unidos, eu quero fazer uma comparação com a Inglaterra, essa questão dos gastos com saúde, ela é muito relativa. Tá? Então, o Reino Unido tem a mesma proporção de população maior de 65 anos, dos Estados Unidos. A expectativa de vida aos 65 anos do Reino Unido é 3 anos mais alta do que a dos Estados Unidos. E a Inglaterra, mas é o Reino Unido, gasta 1/3 em saúde do que gasta os Estados Unidos. Quer dizer, na verdade, a questão do gasto, né, do gasto em saúde, obviamente que ele é alto, mas ele depende muito, voltando à questão inicial, de como as pessoas envelhecem. Tá? Se as pessoas envelhecem bem, como a Inglaterra ainda tem, com mais problemas que possa ter lá do sistema de saúde, ainda é um sistema universal que acompanha desde a infância, ainda tem um nível de escolaridade maior, que as pessoas são mais conscientes. Então, as pessoas estão envelhecendo melhor, né, porque você tem a prevenção. A saúde preventiva na Inglaterra é muito boa, né? Levando em conta que é universal e que ela é gratuita. Então, as pessoas podem chegar nas idades avançadas mais avançadas. Então, aí que é o ponto fundamental que a gente está com essa encruzilhada. Eu espero que essa encruzilhada suma logo daqui para frente, que a gente, isso foi só um pesadelo que não vai acontecer, que é essa de acabar com o SUS e ter o plano de saúde popular. Porque fez o Obamacare, mas a realidade americana era muito diferente. Né? A realidade americana, eles não tinham uma cobertura universal. Então, o Obamacare lá foi um avanço, não tem a menor dúvida. Agora, aqui vai ser um retrocesso, porque a gente pensou o SUS foi pensado no modelo inglês, nunca no modelo americano. Então, está acompanhando da saúde universal, do ciclo da vida, da estratégia da saúde da família, do médico da família, enfim. Então, eu acredito que a gente vai vencer essa coisa, porque não dá para voltar para trás nesse caso. Né? Bom, a questão da previdência. E a questão da previdência. Bom, como a Ana Amélia falou, né, eu acho que nós temos que caminhar, e isso é inevitável, de você caminhar para estabelecer uma idade mínima. Né? No entanto, o que eu vejo da questão da Previdência, né, em geral, e no ponto de vista, vamos dizer assim, da história recente, é que nós, primeiro, perdemos a oportunidade na Constituinte de estabelecer esse sistema de previdência, que fosse um sistema... Isso foi muito debatido, existiam várias propostas na Constituinte, de um sistema de previdência igual, mais igualitário, etc. Então, ali ainda prevaleceram vários lobbies, né, de várias categorias, né, como os militares, como o judiciário. Né, e o mais grave é que nós saímos da ditadura, mas no sistema de previdência, não. Né? Por quê? Todas as reformas que foram feitas dali para frente, e uma delas, eu estava em Brasília e acompanhei todos os dias, todas as discussões, não é, que era o meu trabalho na época, do governo Fernando Henrique, não é, e a gente percebia como as forças mais conservadoras ou as elites que se apoderam do Estado, como elas se apoderaram do sistema previdenciário brasileiro. E elas, ainda hoje, não abriram mão disso. Né? Ainda hoje estava vendo aí as matérias que saíram hoje nos jornais falando de entrevistas, né, com o Paulo Taffner, que foi do IPEA, não é mais, né? O Paulo Taffner, o Mansueto, que agora está no governo e tal, eles falando de Previdência. Qual é a minha questão? Nós realmente faremos uma reforma da Previdência minimamente democrática, porque as reformas que ocorreram perderam, primeiro, os funcionários, na primeira reforma, os trabalhadores do INSS, que você fala que é a média menor de salário, teve que ter o fator previdenciário. Depois, os funcionários públicos perderam, né, com o estabelecimento de uma série de restrições do teto, etc. Os professores universitários perderam. Né, e o judiciário não perdeu nada. E os militares não perderam nada. Agora, você começa uma discussão de reforma da Previdência com esse governo dizendo que não vai colocar os militares. E aí começa uma série de premissas falsas em relação a carreira militar. Né? Primeira delas, que o militar ele não tem como receber recursos fora da atividade militar. É mentira. Por que ele tem? Primeiro, porque nós sabemos que vários militares têm atividades paralelas, assim como todo o judiciário tem, inclusive os ministros do Supremo. Todos têm escritório e todos atuam fora do exercício. Então, é uma hipocrisia estabelecer uma discussão séria como a reforma da Previdência, que vai tirar direitos das pessoas, que vai estabelecer a idade mínima para o motorista do ônibus, e os outros vão continuar com seus privilégios. Esse é o receio de quando você coloca uma reforma da Previdência dentro do Congresso. Ela vira uma moeda de troca política. Né? Porque começa aquele discurso. Ou é reforma da Previdência ou é o caos, que é o discurso do Mansueto hoje de Almeida no Valor Econômico. Ah, ou você faz isso ou nós vamos aumentar em 10 pontos percentuais a carga tributária do Brasil. Quer dizer, você estabelece o caos. Então, explicando rapidamente essa minha visão da falsa premissa, porque se os militares não podem ter tem que ter uma previdência especial, porque eles não podem ter outra fonte de renda, como você explica um coronel que se aposenta aos 47 anos com R$ 12 mil de salário, E ele, como teve o Estado ali para ajudá-lo a fazer atividade física, ele foi dispensado pela empresa dele para fazer atividade física, ele tinha o hospital militar onde ele se tratou e onde ele faz todos os tipos de exames, sem precisar entrar em nenhum Fleury, em nenhum Auriemo da vida na fila. Né? Quer dizer, ele consegue garantir a sua condição de envelhecimento ativo, produtivo, e todos os envelhecimentos, e aos 47 anos ele vai ter outra atividade, com uma expectativa de vida de 75. Então, ele não tem só a renda militar. Então, essa premissa é falsa, porque mais da metade da vida laboral dele, ele vai poder ir para a iniciativa privada, abrir um negócio, trabalhar em diversos segmentos, porque o militar ele tem uma empregabilidade enorme. Né? Então, eu estou falando isso para vocês como uma pessoa que acompanhou a coisa de militar, e aqui o meu padrasto é militar, o filho dele é militar, meu sobrinho é militar. Então, eu sei muito bem como vivem os militares. Então, as premissas deles são falsas para defender a aposentadoria especial para eles. A segunda questão, eu acho um gravíssimo perigo discutirmos reforma da Previdência tendo na presidência da República o maior lobista do setor judiciário. E isso não sou eu que estou falando. Pega o livro do Fernando Henrique, quando ele conta toda a reforma da Previdência, e aí eu acompanhei isso, o Michel Temer ele não saía da comissão da reforma da Previdência. E ele foi, inclusive, relator num determinado período da reforma da Previdência no governo Fernando Henrique. É o maior defensor dos privilégios dos militares, do judiciário. E eu digo mais, aqui para não dizer que estou politizando, naquela época, ele tem toda a razão, era a base eleitoral dele. Cada um vai lá defender a sua base eleitoral, a democracia é assim. Né? E ele foi lá e defendeu, e ele chegou para o Fernando Henrique conta isso no livro, ele chegou para o Fernando Henrique e falou assim, desculpe, presidente, eu não posso defender o fim da aposentadoria especial para o judiciário, porque eu perco o voto. Né? Então, se nós temos hoje a pessoa que vai, sem entrar em nenhum juízo de valor, mas se nós temos a pessoa que vai colocar a reforma para votar, que ela já tem um histórico e já é parte PRI, da questão que a gente tem que mudar, eu acho que... Eu concordo que nós temos que ter uma mudança, concordo que temos que ter uma idade mínima, etc. E tal. Agora, eu temo muito como essa reforma vai acabar diante dessas questões todas que eu estou colocando para vocês. Professora. Posso falar? Bom, esse é um tema complexo, vamos dizer assim, né? Bom, vou começar pela Constituição. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente da sua. Eu acho que a Constituição, primeiro, foi um grande avanço, não acho que é uma ditatorial. Eu acho que foi um grande avanço, primeiro, a gente ter a legislação previdenciária na Constituição. Isso é muito perguntado fora, né? Porque não sei, talvez seja o único país do mundo que tenha isso. Mas por que foi feito isso? Foi feito porque, não sei se vocês se lembram, na época da ditadura, do Delfim, ministro, todo dia você abria o jornal, tinha uma mudança na Previdência. Então, você contribuía por 20, sim, eu me lembro do meu pai, contribuía sobre 20 salários mínimos, aí, no dia seguinte, na hora para contribuir sobre 10, você vai ganhar sobre 10, e aquilo que você contribui sobre 20, está só. Então, era uma mudança, assim, não tinha nenhuma estabilidade. E as pessoas começaram a ficar muito descrentes, né, da Previdência, porque você não pode ter regras tão voláteis. Então, isso foi o primeiro avanço. Obviamente, tem um lado bom e tem um lado ruim, porque engessa muito, e aí você fica, para você fazer qualquer mudança, precisa de uma mudança, criar uma PEC, uma mudança constitucional. Isso não é fácil, e muitas vezes você vira um filho aleijão, né, porque vai para o Congresso, vai para o Senado, vai para a Câmara, muda daqui, muda. Outro avanço da Constituição foi o estabelecimento de um piso para o benefício, que é um salário mínimo. Tá? Eu acho isso, porque antes a Previdência Rural era meio salário mínimo, o benefício assistencial era meio salário mínimo. Eu acho isso um grande avanço. E é uma das coisas que eu quero, das minhas militâncias, brigar porque o mínimo seja o mínimo. Tá? Porque isso é uma das coisas que está em pauta para poder desvincular do salário mínimo. Então, tanto que o Brasil conseguiu dissociar envelhecimento de pobreza, né? Porque universalizou. Então, pelo menos, entre os idosos de 65 anos ou mais, 85% tem uma renda da Seguridade Social. Pode ser pouca, mas é uma renda estável, é uma renda vitalícia. Então, isso foi. Pouca para o Sudeste e para o Sul, né? Mas para o Nordeste. Principalmente para o Nordeste, exatamente onde está. 45% dos beneficiários da Previdência Rural estão lá no Nordeste. Isso tem um impacto muito grande na economia. Né? 2/3 dos municípios brasileiros, a renda da Previdência, que chega à renda do INSS, da Previdência Rural, é maior do que as transferências do ICMS. Então, isso movimenta a economia local. Né? Então, isso é muito bom. Então, isso é o lado bom. Bom, o lado, aí os problemas. Né? Não, na época, não se mexeu na aposentadoria do setor público. Tá? Na verdade, ao contrário. Né? Criou-se o regime jurídico único para todos os funcionários públicos, né? e criou-se a carreira de funcionário público, onde, além da estabilidade, foi dada a aposentadoria integral, igual ao salário. Isso foi dado para as três instâncias de governo, né, do Estado, legislativo, legislativo, judiciário e executivo, onde estão os militares. Aí você começa a ter uma grande disparidade de salários, porque o judiciário vai receber o último salário que ele tinha, um juiz. O ministro do Supremo recebe como aposentadoria, muitas vezes, por longo tempo. Né, isso. Então, essa é uma questão que ela não foi mexida na Constituição. Outra mudança na Constituição, que eu acho que não foi um avanço, isso é uma gordura que eu acho que você pode mexer, primeiro. Quer dizer, já mexeu na última reforma, o ano passado, ainda do governo Dilma, que é a pensão. Né, era dada a pensão integral, pensão por morte. Integral para o cônjuge, inclusive o cônjuge masculino, ele passou a ter direito também da pensão integral, independente do tempo de contribuição e independente do tempo de casamento. Né? Isso houve uma mudança, e independente da idade do cônjuge. Né? Aí até o Paulo Tafne, eu brincava muito com ele lá no IPE, porque ele tinha um trauma, porque no Nordeste, por conta da aposentadoria rural, por conta que os homens rurais, né, a maioria eram os velhos, eram solteiros, começaram a se casar com as mocinhas novas. Né? E aí elas ficavam com a pensão, uma moça de 25 anos, ficou viúva aos 25, vai ter pensão 50 anos. Né? E aí eu ficava com o Paulo, falei, olha, Paulo, isso é um incentivo negativo das políticas. Se tivesse uma política de cuidados, esse cara precisava de casar com a mocinha nova. Era mais barato do que pagar 50 anos de pensão. É uma renda diferida, ela depois vai ter renda para o resto da vida. Então, isso agora, né, foi feito um ajuste, né, que deu uma melhorada. E outra questão é que se permite, isso já existia e não mudou na Constituição, que eu acho que é outra gordura, vamos começar a pensar para a reforma nas gorduras. É acúmulo de dois benefícios. Né, as pessoas podem acumular o benefício de aposentadoria com o benefício da pensão por morte. Bom, ao longo do tempo, pós-Constituição, houve uma mudança para os funcionários públicos, mas só atingiram os executivos civis, porque não mexeram, foi em 2004, houve em 98. Né? Porque aí o problema foi na aposentadoria acima do INSS, acima do salário mínimo, né? Você tinha lá a fórmula de cálculo, em 98 criou-se o fator previdenciário, que era como uma forma, porque, na verdade, você deve ter acompanhado essa discussão, a ideia era estipular uma idade mínima para o INSS. O governo perdeu por um voto do Candir. Que votou errado. Né? Que votou errado. Diz ele. Né? Então, se instituiu, porque precisava de uma mudança constitucional, aí instituiu-se o fator previdenciário, que é uma redução do valor do benefício, como se você aposentava mais cedo, antes do valor da esperança de vida. Então, a ideia era o seguinte, quanto mais cedo você aposenta, você vai receber o benefício por mais tempo, então o valor é mais baixo. Se você se aposenta mais tarde, mais de 60 anos, você pode ter até um fator previdenciário positivo, ou seja, que você vai aumentar a sua pensão. É, e, em 2004, mexeu na aposentadoria do setor público, mas só do executivo civil. Tá? Não se mexeu. Mas você tem o trabalho do resultado desse fator previdenciário, né? Tem. De quantos anos que aumentou, né? Que aumentou. Acho que seria legal você falar isso. É. Porque, é, assim, na verdade, as pessoas aceitaram pagar o pedágio, exatamente, né? Exatamente. É, aumentou pouco. O efeito foi mais ou menos de 2 anos para homem, até da última medida que a gente fez, né? Que as pessoas preferiram receber menos por um tempo maior. Mas por que, que o fator previdenciário não funcionou? Porque se permite que o trabalhador... esse esquema não funcionaria. Se permite que o trabalhador volte ao mercado de trabalho sem nenhuma restrição. Então, o cara prefere pagar o pedágio, pegar, receber menos por um tempo maior, porque eu vou receber da minha aposentadoria. Então, isso aí, essa é uma questão que você tem que ser discutida antes de chegar na idade mínima, antes de chegar nas outras coisas. Então, então isso, o efeito do fator previdenciário existiu, mas foi pequeno, né? Exatamente por essa possibilidade do trabalhador. E você tem pessoas, da mesma maneira que você tem os militares. Aí tem o militar tem uma legislação completamente louca, na época que foi criada, ainda da época da Guerra do Paraguai, por que eles têm que aposentar cedo? Porque um cara de 47 anos não pode ir para a guerra, mas hoje não tem guerra. Não, e tem um problema, né, segundo esses meus familiares me colocam, né, e principalmente meu padrasto, de hierarquia. Né? Então, você não consegue mais subir ser mais promovido, você não foi escolhido para general, para marechal, para brigadeiro, etc. Então, você é obrigado a se aposentar, porque o outro não pode mandar em você. Né? Agora... Na verdade, a aposentadoria é obrigatória. É obrigatória. O cara entra na reserva, diz que ele não está aposentado, ele está na reserva, no caso de tiver... Tiver guerra, ele vem. Tiver guerra, ele é chamado, entendeu? Então, isso é uma coisa que você tem que mexer dentro da estrutura. Porque, inclusive, para muitos homens, eu também tenho um amigo que aposentou como coronel, 52 anos, para ele perder a farda é muito grave, né? Porque a farda é parte da identidade. Então, na verdade, a questão não é só financeira do Estado, é a questão do indivíduo. Esse cara perdeu a farda, ele perdeu um pedaço da identidade dele. Né? Não poder mais vestir farda. Agora, outra questão, Américo, queria dizer também, de repente a gente tem que pode chamar a atenção, você pode falar com mais propriedade. Que é a questão da informalidade. Né? Quer dizer, eu acho que isso aí, antes de se chegar a uma idade mínima e a todo custo, né? Quer dizer, você tem que ver que quase... só em 2011, né? 2011 é que a economia brasileira conseguiu ter na força de trabalho mais formais do que informais. E agora já diminuiu. Né? Agora já diminuiu de novo e provavelmente vai continuar diminuindo nesses anos de crise. Né? Então, você teria que ter, isso eu já escrevi alguma coisa sobre isso, na minha visão, algum sistema de uma fiscalização, né? Porque eu citei até uma vez numa entrevista, se nós, na hora que vamos renovar o passaporte, etc., tem um documento lá que está sempre dando dor de cabeça na gente, que a gente tem que apresentar para várias coisas. Qual é? Que votamos. Né? O selinho lá de que você votou. Por quê? Porque os políticos não abrem mão do voto obrigatório. Então, eles criam na própria sociedade um autocontrole que te exige naquilo, para entrar em concurso, para tirar o passaporte, etc. E por que você não pode estabelecer um sistema desse na questão de impostos? Não é? Como nós temos em caso de empresa, todo mundo que tem empresa aqui sabe, você vai prestar serviço para algum órgão, ele te pede todas as certidões negativas de que você está em dia com os impostos. Não é? Mas as pessoas físicas e os autônomos, etc., não têm que declarar que pagam previdência. Então, o que ocorre? Com a transferência para o sistema de pessoa jurídica, etc., e tal, você vai começar a pagar quanto você quer, ou você não vai pagar, ou você... Enfim, e você cria metade de uma economia que está na informalidade, que está aferindo, né, uma renda alta, e que aí ela paga em cima de um salário mínimo, ou ela paga muito menos, ou ela não paga, deixa de pagar, né? Quer dizer, você quebra um princípio, acho, né, filosófico do direito previdenciário, que é a coesão social, né, que é a seguridade, a solidariedade, né? Entre, enfim. Bom, voltando aqui, só você falou da coesão, é porque essa coisa puxa tanto. Tem até um meme, né? Porque o nosso sistema é um sistema chamado de pay as you go, né? De repartição simples. Quem está na ativa paga para quem está recebendo benefício, para quem está em cima. Então, é um sistema é um pacto de solidariedade entre gerações. Então, na verdade, às vezes você se pergunta assim, pô, mas eu já contribuí 40 anos, eu vou ter que ficar mais 2 anos por conta da idade mínima? Aí eu te respondo. Quer dizer, claro, depende, depois essa é outra discussão. Vai, por quê? Porque tem gente que contribuiu um mês, com 20 anos, contribuiu um mês, aí teve um acidente, ficou inválido, vai receber por 50 anos. Tá? Porque a previdência ela é para repor a renda, no caso da perda da capacidade laborativa, seja temporária ou seja permanente. Então, ela cobre todos os riscos do indivíduo de não poder trabalhar. Ela cobre idade avançada, que é um risco, ela cobre invalidez, ela protege a família, no caso da morte do beneficiário, né? Você tem a pensão por morte, e ela cobre riscos temporários, como gravidez, seguro-desemprego, e licença, auxílio-doença, licença de saúde, né, por tempo determinado. Então, por isso, quer dizer, na verdade, você não está... e tem o sistema, quer dizer, esse nosso INSS, tempo de contribuição, que é um sistema mais anômalo, porque ele, na verdade, ele funciona como um seguro, como uma previdência privada, que você recebe não porque você perde a capacidade de trabalho, laborativa, porque você atingiu uma idade avançada, porque você ganha pelo tempo que você contribuiu, né? Que aí não tem nem, por enquanto não tem nenhuma restrição da idade. Então é muito, aí só para fechar essa aqui, vou terminar. Então essa história, não sei se vocês têm recebido aí pelas redes sociais um meme que é a seguinte, que nossa previdência vai falir, sabe por quê? Você sabe por quê? Porque quem deveria estar trabalhando para pagar nossa previdência está jogando Pokémon. Está procurando Pokémon. É isso. Porque essa geração de jovens é que deveria estar trabalhando para pagar quando a gente chegar lá. Né? Então, eles estão no informal, né, que tem crescendo. Há a pejotização, né, que várias empresas hoje, grandes empresas, a própria Rede Globo hoje não contrata pessoas, mas ela contrata empresas. Do PJ. Tudo PJ. Então, isso também, quer dizer, não quando a gente olha para o bolo lá da receita da Previdência, não é só o número de velhos que está crescendo, não. Tem que olhar para baixo, para o outro prato, que é das receitas que está diminuindo pelo desemprego, pelos baixos salários, pela baixa, pela informalidade, enfim, pelos jovens procurando Pokémon. Gente, eu juro que eu tinha 11 perguntas aqui, eu consegui fazer 2. Mas a discussão está muito legal, a gente cobriu várias perguntas aqui que eu tinha. Então, acho que a gente vai ter que esperar um pouco para saber se é uma luz mesmo ou se é o trem vindo, né? A gente não consegue ainda hoje. Eu acho que a gente hoje vai ter que separar. Eu acho que mudança vai ter que ter. Tá? E aí, voltando, porque realmente não dá, né? A economia está toda em crise. E eu acho que mudança vai ter que vir. E eu, se eu tiver que abrir mão, abro mão da Previdência do que da saúde, do que do SUS... Não abro mão, se eu tivesse poder, né, gente? Não abro mão do piso, que é igual a um salário mínimo. Agora, eu não entendo, eu acho que tem muitas gorduras, acho que vai ter que chegar uma hora da idade mínima. Tá? Eu brinco que, se eu fosse jovem, eu estava na rua com uma faixa dizendo que eu quero a idade mínima 65 anos. Porque esses jovens não sabem que eles estão correndo risco de não ter aposentadoria. Tá? Uhum. Agora, na verdade, não é só, isso a gente concorda plenamente, né, Jorge? Não é só. Agora, antes da idade mínima, você tem duplo benefício. Aliás, tem pessoas que recebem duas aposentadorias. Você tem a questão da aposentadoria do setor público, né, do legislativo, do judiciário. Gente, um deputado com 8 anos, ele tem aposentadoria integral. Por que que não é, ele não tem uma aposentadoria normal, digamos assim? Porque eles 8 anos contam como 8 anos de contribuição, depois os outros trabalhos dele. Né? Eu acho que é pior do que o judiciário. O judiciário, os militares, tudo isso são gorduras que, no meu entender, né, estariam na frente. A questão do duplo benefício, eu não entendo, porque até hoje ninguém fala nessa questão do duplo benefício. Aí depois você chega na idade mínima. Acho que primeiro devia fazer essa limpeza. E a idade mínima, não basta dar uma canetada e falar vai ser 65 anos, não. Para você ter, tem que ser um pacote, ela tem que vir junto com o pacote amortecedor. Tá? Porque para fazer a idade mínima aos 65 anos, você tem que saber se o trabalhador tem condição de trabalhar até os 65 anos. Que eu não acho que o motorista de ônibus vai ter. Entendeu? Como motorista de ônibus, você vai ter outras categorias. Primeiro, a gente não sabe que idade o trabalhador perde a capacidade de trabalhar. Não tem pesquisa aqui no Brasil. 65, porque lá na Europa é 65. Mas nós não sabemos a idade. E essa idade ela varia segundo categorias ocupacionais. Não é um jogador de futebol. Tá? Claro que você vai ter que reciclar muita gente. Então, se o cara não pode trabalhar lá jogando futebol, o que que ele vai fazer? Então, eu preciso de vir um pacote junto, tá? Com saúde ocupacional, reciclagem, né? Qualificação, reciclagem, redução do preconceito em relação ao trabalhador mais velho. Hoje cresce o número de nenéns maduros, são homens de 50 a 64 anos, que não são aposentados e nem estão trabalhando. Porque o cara perde emprego, aí a empresa tem preconceito, tá, em relação a esse trabalhador mais velho, porque ele falta muito por conta de questões de morbidade, ele tem dificuldade de acompanhar as mudanças tecnológicas, e a empresa está preocupada em produtividade. É isso aí mesmo, a empresa é isso. Não, não vai querer que a empresa seja boazinha, porque não é. Tá? Então, o Estado tem que amortecer. Né? Isso para que você não ache que está resolvendo um problema e crie um problema maior, que você tem um risco social de ter muito mais nenéns aí, por aí. Queria só pegar esse gancho. Uma coisa que a gente tem visto muito agora com a economia compartilhada. Né? Eu virei adepta do Uber e vários motoristas de Uber são pessoas mais velhas, com mais de 60 anos, que ainda estão com capacidade produtiva, tal, mas que não estão mais trabalhando ou se aposentaram e tal. Airbnb é a mesma coisa. Então, as pessoas disponibilizando quartos ou a casa para hóspedes. Né? Então, você acha que essa tendência da economia compartilhada vai ser uma forma de reabsorver esses idosos que estão aí, enfim, que não estão conseguindo dar conta só com a aposentadoria? Não, eu acredito que sim, é uma forma alternativa. Eu acho que você vai ter que pensar formas criativas, né? Que aí entra a questão da economia da longevidade. Agora, por exemplo, o Uber... O Uber, né, o cara vai poder dirigir até que idade? Tá? Né, tudo bem, você abrir um quarto lá na sua casa, né, para hóspede, sim, eu acho. Agora, eu acho que isso é uma coisa, você pensa bem, isso vai beneficiar um determinado segmento, e até uma determinada idade. O cara lá não vai poder ter um Uber, o pobre lá da favela não vai poder ter um Uber, né, nem disponibilizar um quarto na casa dele. Então, na verdade, eu acho que sempre questões, né, enfim, criativas, né? Você vai ter que pensar em alternativas que vão resolver uma parte do problema. Né? Mas você tem uma massa do problema, eu acho que o Estado tem que intervir nesse sentido. Né? Até para o cara dirigir mais tempo, ele tem que ter uma boa saúde. Claro. Tá? A minha última pergunta, e depois a gente abre para a plateia, porque eu estou vendo que o tempo está passando. A gente falou muito da questão do idoso como um peso, essa visão catastrófica e tal. E, por outro lado, a gente está vendo também muita gente empreendendo nessa área. Né? Então, virou um mercado potencial. A gente está vendo muitas startups pensando em soluções. Existem modelos em países europeus em que pesquisadores e empreendedores trabalham juntos para pensar em soluções para esse público. Em que pé que a gente está aqui? A gente consegue... você estava falando, né, da questão de associar a demografia com o crescimento econômico automaticamente. Dá para a gente fazer esse pulo aqui no Brasil? Então, assim, a gente está com essa população envelhecendo. A gente pode dizer que esse mercado vai crescer, que as startups vão continuar crescendo e que a gente vai ter um crescimento econômico nesse sentido? Então, eu acho que você está tocando num ponto que é o ponto relativo à questão da economia da longevidade. Né? Porque existe esse mercado, como eu falei, nós temos nós vivemos num país desigual, mas em um país que você tem uma grande parcela com uma renda muito alta, você tem a nova estrutura de consumo das famílias, né? Quer dizer, famílias com mais idosos que vão passar a consumir outros produtos, né? Essa questão mesmo de uma pressão, de uma necessidade de você se manter ativo por mais tempo, então você vai procurar atividade física, você vai procurar saúde preventiva, etc. e tal. Então é evidente que você tem no mundo inteiro, em todas as sociedades, essa vamos chamar essa pujança, né, esse potencial, né, econômico. No entanto, o que eu coloco sempre é que aqui no Brasil, como você ainda tem pouquíssima, né, não tem nenhum conhecimento da questão da economia da longevidade, do que eles estão fazendo, né, os países europeus, os países ricos, você não tem uma estratégia do Estado, né? O Estado, para essas startups, para todos esses empreendimentos feitos por idosos ou não, né, se configurarem como esse potencial na economia, você precisa de uma série de medidas que só o Estado pode fazer. Né? E aí eu cito rapidamente, só para a gente não gastar mais tempo, mas apenas a questão de financiamento das empresas. Né? Você vê que as empresas, pequenas e médias empresas hoje, elas têm uma dificuldade imensa de financiamento. Né? E isso foi uma questão que a França entrou pesado, o Estado, nessa questão das startups na área de tecnologia para o envelhecimento e para a saúde. Né? Então, os resultados que eles estão conseguindo obter hoje são resultados de uma estratégia de política industrial, de política de desenvolvimento, né, que eles estão promovendo, principalmente nessa área de financiamento das empresas, para que você possa ter... Né, porque você só delegar ao mercado e quem, né, for bem vai, você vai ter muito menos aproveitamento das ideias inovadoras, né, etc. Deixa eu só te dar um exemplo do Rio de Janeiro, ele já foi espalhado para várias cidades, até gostaria de saber que tem essa aqui, que é lá no Rio de Janeiro, chama-se das Tias das Vans. Deve ter uns 15 anos atrás, uma senhora, ela levava a mãe dela no teatro com alguma regularidade, e depois passou a levar a amiga da mãe, depois passou a levar a amiga da amiga, e aí resolveu fazer esse sistema, ela comprou uma van, tá, e levar... fazer isso profissionalmente. Então, ela compra os ingressos de teatro, ela busca em casa, leva no teatro, pega lá, isso eu vejo muito do teatro municipal, que vem a senhora sentada assim, a senhora fica sentada a hora que acaba, que, na verdade, tem mais mulher, por isso chama Tias das Vans. Aí fica sentada, quando acaba, vem uma moça e pega, leva para a van e tal. Hoje, isso é uma indústria no Rio de Janeiro. Essa senhora, que deve ter morrido de ganhar dinheiro, hoje tem uma empresa, tem ônibus, aí tem passeios, tem museus, agora até para as Olimpíadas, você abre no jornal lá, se você quer ir para o jogo. Mas nós temos ali a Tássia, que ela faz isso também. Pois é. E eu acho que essa senhora fez um bem social enorme e deve estar morrendo de ganhar dinheiro. E o Falabella fala o seguinte... O que sustenta o teatro carioca são as Tias das Vans. Né? E é verdade, você vê no Rio de Janeiro, como tem muita... E é muita idosa, na verdade, principalmente a mulher. Lá no meu prédio mesmo, outro dia eu estava esperando uma pessoa que ia me pegar para sair, um sábado à noite, passaram duas vans para pegar duas senhoras diferentes do meu prédio. Bom, é uma iniciativa, entendeu? Sim, de geração de renda e geração de lazer, de entretenimento, enfim. Integração social, né, no final. É que a gente, eu como jornalista acompanho esse mercado, tal, como editora da Aptari, a gente vê que tem muitas iniciativas, muitas empresas investindo pesado nesse nicho do envelhecimento. Você já perguntou ao Roberto Carlos? E a gente vê assim, muito investidor estrangeiro também colocando dinheiro aqui nessas iniciativas. Então, a minha dúvida era, será que essas pessoas estão, de fato, com essa cautela que você sugeriu? Quer dizer, a demografia não é garantia de que todo mundo vai ser consumidor, de que todo mundo vai ter acesso a esses produtos. Demografia não é destino, entendeu? Como eu falo, não tem uma população, um tamanho de população, uma estrutura etária boa ou ruim. Boa ou ruim vai ser como a sociedade escolher para lidar com isso. Isso que vai ser bom ou ruim, né? Então, não tem... Legal. Gente, eu passei um pouquinho do tempo, desculpa. Gostaria de abrir para perguntas. Gostaria de abrir para perguntas. Se quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão. A gente tem gente com microfone. Eu peço que você fale alto. Seu nome, o que você faz e a sua pergunta. Peço que as pessoas sejam breves para a gente conseguir fazer o maior número de perguntas possível. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Maria Líbia. Eu sou marqueteira de formação, de profissão. Eu faço exatamente o desenvolvimento de startups e, especificamente, de 5 anos para cá, nesse segmento. Tem uma lenda que a gente acompanha pelos relatórios da IPEA, da professora Ana Amélia, de vários artigos do professor Jorge, a respeito da evolução muito mais acelerada no Brasil, da inversão da pirâmide para o diamante, do diamante para a pirâmide invertida, que a gente levaria... Se o fato é esse, 10 vezes mais rápido para a evolução da população idosa europeia versus a brasileira. A pergunta é, fora o trem que pode parecer, a luz que pode parecer o trem, que tipo de estrutura, metade da resposta a professora já deu com relação ao apoio governamental para essas iniciativas, que é absolutamente nenhum, especialmente comparado com a França, mas que tipo de expectativa a gente pode ter, sem falar da luz do final do túnel, para que esse apoio, de uma certa forma, venha, não só do Estado, mas iniciativas, digamos, parte governamentais ou públicas, privadas, para que isso não seja o caos que a gente, infelizmente, está esperando. Pode ser. Tá. O professor Jorge está sugerindo que a gente faça 3 perguntas e a gente responda tudo em bloco. Então, tem mais alguém aqui? Marília? Aqui. Ah, aqui, desculpa. Meu nome é Silvana, eu sou gerontóloga formada pela USP. Meu TCC foi sobre aposentadoria. E eu gostaria de saber a opinião da professora Ana Amélia e do professor Jorge sobre desaposentação. Como voltar o aposentado ao mercado de trabalho para que ele fique de forma formal e não informal, e tendo que contribuir novamente com o INSS. Mais uma pergunta e a gente responde aqui. Alô? Professor. Eu sou João Batista Nunes, sou presidente de um conselho municipal da cidade de Guarulhos. Observando aí o que o doutor colocou sobre a indústria, a tecnologia desenvolvida para a pessoa idosa, né? Só que nós temos uma coisa muito triste na nossa sociedade, que isso não é divulgado nem na mídia, nem em lugar nenhum, e nem pelo poder público, pelo contrário, é escondido. Hoje, no nosso município, nós temos mais de 3 mil pessoas vivendo em asilos. Essas pessoas deixaram de ser consumidor e viraram, estão sendo consumidas, né? Porque elas estão alimentando as instituições se alimentam delas, porque elas não têm outra alternativa. Então, não existe... Nas políticas públicas, para a sociedade tem que parar de se conscientizar que políticas públicas para o envelhecimento, você não pode pensar só na tecnologia, no que vão produzir para você. Você tem que começar a pensar do teu habitat, do teu lar, se a tua casa foi construída para você morar na sua velhice, né? Então, é um processo do envelhecimento. E na pirâmide social, o que nós colocamos toda a culpa no governo? Mas o governo somos nós. Somos os primeiros que temos que nos organizar. Eu tenho essa preocupação com essa quantidade de pessoas que saíram de circulação, e hoje nós lutamos ferozmente dentro do nosso conselho para criar, até para se aplicar a lei que já existe, para a criação de república, porque a família, que era grande, como a da minha, do meu pai, da minha mãe, nós eram 10 pessoas. Hoje eu só tenho 2 filhos. Né? Hoje minhas irmãs, cada um tem 1 filho, 2 filhos. Na velhice delas, quem vai cuidar deles? Então a sociedade tem que mudar essa maneira de ver as coisas. Nós temos que começar a pensar em se organizar, para no futuro não ter velhos abandonados. Porque o que está acontecendo hoje, o velho pobre, o idoso pobre, ele está marginalizado. Ou ele vai para uma instituição e perde a sua cidadania, a sua liberdade, ou ele vai ficar abandonado pelas ruas. Porque a sociedade ainda não está preocupada que o envelhecimento é natural e nós não somos um padrão igual de pessoas. Né? Nós temos do milionário ao pobre, que precisa de amparo. Então, tem que mudar essa visão. E aí a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, a mudança tem que vir de cima para baixo ou ela tem que ir de baixo para cima? É o governo que tem que mudar ou a sociedade tem que mudar? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Vamos responder essas 3 e a gente vai para mais uma rodada de perguntas? Professora, você quer começar? Bom, eu concordo com o senhor, eu vou começar por ele. Acho que a sociedade tem que mudar. A gente tem uma visão muito paternalista, né, que o governo tem que dar tudo para a gente, mas a gente tem que ir para a rua. Tem uma novela da Rede Globo que eu estou assistindo, porque eu estou gostando, porque está dando uma lição de cidadania, o velho Chico, que tem um vereador lá, que ele manda o povo ir para a rua, manda o povo ir para as reuniões da Câmara, entendeu? E brigar pelo saneamento, e brigar por isso. Assim, eu acho que o brasileiro não tem essa tradição, né, de ir para a rua. Tá? E de poder brigar. Claro, porque isso é a forma que você tem de sensibilizar o poder público. Lembra do Ulisses Guimarães, que dizia que o político só tem medo de povo na rua. Então, você só vai conseguir mudar as coisas, a população, se for para a rua. Né? Para o bem ou para o mal, o impeachment aconteceu por conta da passeata de 13 de março. Aquilo ali foi um fator decisivo, né, para a definição. Então, eu acho que tem que mudar. E a sociedade também tem que mudar a visão. Você está falando dos asilos. Os asilos, na verdade, a origem deles é do século XVI, na Inglaterra, que era para retirar das ruas as pessoas não desejadas pela sociedade, inclusive os velhos de rua. Agora, nessa estrutura familiar, o senhor falou, o senhor veio de uma família de 10, eu vim de uma família de 8. E o senhor tem 2 filhos, eu também só tenho 2 filhas. Então, o que está acontecendo hoje? A família cresce na vertical, né, como a esperança de vida, as pessoas vivendo mais, você tem mais gerações convivendo, né, mas ela diminui no horizontal, as gerações são menores. Né? Então, nós temos menos filhos, menos sobrinhos, os nossos filhos têm menos primos. Então, as gerações são muitas gerações, mas elas são cada vez menores. Então, a gente tem que mudar essa concepção, né? Pelo fato das pessoas estarem vivendo mais tempo e nem sempre em boas condições, que eu acho que você tem que ter alternativas não familiares, né, para esses idosos, né, que não estão envelhecendo bem. Seja república, a república requer para um indivíduo mais independente, seja as casas. Que, na verdade, você fala, o cara não tem cidadania, ele está numa casa, mas antes, primeira pergunta, faz como é que é a condição de saúde? Ele está demenciado? Então, ele está demenciado, ele já perdeu a cidadania, aonde é que ele esteja? Entendeu? Ele está acamado? Então, na verdade, a gente tem que ver cada caso e pensar em novas alternativas, né, de cuidado, além das familiares. Quanto à sua pergunta da desaposentação, eu acho que o nó vem, para mim, acho que um grande nó na dificuldade de reforma e tudo é a possibilidade do aposentado, porque isso é raro no mundo, voltar ao mercado de trabalho sem nenhuma restrição. Então, aí isso cria, né, um enorme de confusão. Né? Então, eu aposentei pelo fator previdenciário, eu preferi me aposentar aos 50 anos, ganhando o mínimo que eu podia ganhar, 60% lá do valor que eu deveria ter. Aí chega aos 60 e eu falo assim, bom, eu trabalhei 10 anos, continuei trabalhando no mesmo lugar, na mesma sala, tá? Fazendo a mesma coisa. Ah, mas eu trabalhei mais 10 anos, eu contribuí por esses 10 anos, e agora eu não posso desaposentar e aposentar de novo? Não, pode não, meu bem. Pode não. Essa é a minha opinião. Isso ainda está no Supremo, né, para criar uma jurisprudência. Eu acho que no momento, porque o Estado não pode arcar com isso. Né? Não, eu acho que tem muitas coisas que o Estado tem que arcar, mas isso não. Acho que no momento que você escolheu aposentar aos 50 anos, ganhando 60% lá do que você poderia ganhar, você escolheu. Tá? E aí faça a sua poupança para a sua velhice de outras formas. Não dá para você comer o bolo e ficar com o bolo. Porque para você desaposentar, só no caso de você devolver tudo o que você recebeu de aposentadoria e aí fazer uma nova aposentadoria. Para mim, desaposentação significa isso. Eu devolvo tudo que eu recebi e faço uma nova aposentadoria. Como... Ela volta, mas ela é mesmo... Não, ela é mesmo ela desaposentada, mesmo ela aposentada, ela contribui. Não, o que ela recebeu, pois é. O problema não é o que ela contribui, ela vai, mas o que ela já recebeu. É, a questão está aí. E você cria, só para pegar rapidamente, que é responder para... É, no meu ponto de vista, você cria uma imprevisibilidade do sistema. É, instabilidade, né? Porque como você vai... Porque assim, de todo o sistema de previdência, você tem que trabalhar com projeções, você tem que trabalhar com as estatísticas... Né, para você ir, inclusive, nos fundos fechados, pedir cálculo atuarial, etc. E tal. Então, se você cria uma situação como essa, e se um ano explodiu, todo mundo saiu, todo mundo voltou... quer dizer, você cria uma instabilidade para as projeções futuras, né, que é difícil você administrar as contas públicas numa situação dessa, quando você tem o seu principal item de despesa... que pode variar tanto sem conseguir, porque aí vai depender do comportamento humano de cada um, né? A pergunta dela era o que eu estava colocando aqui, quer dizer, você tem um potencial, não é? Mas pela experiência dos outros países, né? Falei da França, mas não só da França, da Alemanha, dos países do antigo leste europeu lá do antigo, que estão desenvolvendo suas políticas públicas no âmbito de município, no âmbito de estados, vamos dizer, e no âmbito nacional. Então, o que você precisa é estabelecer toda uma política estratégica para este setor, principalmente de financiamento das empresas pequenas, das startups, das empresas nascentes, como a gente chama na economia. Por que isso, hoje no Brasil, é um gravíssimo problema? Primeiro, porque nós temos uns juros estratosféricos. Então, as empresas pequenas elas vão precisar recorrer ao mercado e não vão ter condição de se financiar. Esse é o principal impedimento do desenvolvimento de inovação das startups. Quando você vai ver a opção do BNDES, você vai ver que só grandes empresas é que conseguem. As pequenas empresas vão lá no chão, elas não conseguem recurso nenhum de BNDES. Então, o que precisa? Assim, alguns estados até têm programas estaduais das empresas, das agências de fomento, né? Mas não é ainda algo nem parecido com o que está acontecendo nos outros países, né? Isso, infelizmente. A questão, acho que a Ana Amélia já respondeu, tem muito mais conhecimento da área de cuidados da Ana Amélia. Eu só queria chamar a atenção do percentual, né, de idosos que nós temos em instituições, que é 1%. Que é 0,6%. Né? Para 0,6%. E a questão da desaposentação, né, falei, acho que concordo com isso como a Ana Amélia colocou. Joia. Vamos para mais uma rodada de perguntas? Quem aqui? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa roda de conversa tão importante. Eu não sou daqui, eu sou de Belém do Pará, mas sou coordenadora estadual da Pastoral da Pessoa Idosa e presidente do Conselho de Direito da pessoa idosa no meu estado. Então, foi muito bom estar aqui, eu estou em trânsito. Qual o seu nome? Vera Lopes. A minha pergunta se passa dessa forma. Que tipo de expectativa podemos ter em políticas públicas diante desta realidade política de desmando e corrupção, principalmente nas regiões mais desassistidas, como a nossa do Norte e o Nordeste, onde o voto ainda é uma moeda de troca de favores? Legal. Quem quer a próxima pergunta? Só a professora aqui. Está ligado? É, assim, bom dia a todos, né? E primeiro eu queria assim parabenizar a iniciativa do CRINorte a promover essas rodas de conversa. Acho que um dos caminhos na questão do idoso ou qualquer outra questão é essa possibilidade de você ouvir, como nós ouvimos hoje o tema da economia e velhice com dois grandes professores, e a possibilidade do debate também. A minha preocupação, além do quadro já apresentado, é o que fazer sob o ponto de vista concreto e o que podemos fazer. O que já apareceu na colocação do nosso participante aqui de Guarulhos, apareceu aqui no Pará, mas o que é possível? Porque nós temos assim, uma porção de dados que mostram o crescimento da população idosa, nós temos os dados econômicos que falam da grande pobreza desta população, inclusive muitos analfabetos ainda fazem parte desta população que são os idosos aqui no estado de São Paulo. Não estou falando nem sob o ponto de vista do Brasil. Foram colocadas aqui durante a fala, na sua fala, a professora Amélia e o doutor Jorge, alguns pequenos adjetivos que eu acho que são grandes. A questão da prevenção, né? Porque eu, o que eu penso é o seguinte, é claro que a política pública é fundamental. Nós temos um contingente de pessoas na categoria idoso, por exemplo, que pede, exige e clama por uma política pública. Mas, enquanto isto não ocorre, é preciso ter algumas atitudes que são pessoais e individuais. Tá certo? Nós temos que pensar o que é possível ser feito por nós, enquanto pessoas idosas, enquanto pessoas que temos um compromisso com a categoria dos idosos. Um deles que me parece claro foi a questão da informação. Aqui não apareceu, em nenhum momento, uma palavra tão simples como Estatuto do Idoso, que foi criado no ano 2003. É preciso ter alguns parâmetros para que nós possamos balizar as nossas ações. A partir do quê? Da pobreza? A partir do quê? Do número? A partir do quê? Da corrupção? A partir do quê? É preciso ter, então, primeiro, penso eu, né, desculpe, estou falando de uma prática muito recente minha nessa área do idoso, a informação. Nós não estamos discutindo o mérito da informação num primeiro momento. Mas, por exemplo, o Estatuto do Idoso, ele é fruto da Constituinte de 1988, é um primeiro instrumento legal que fala sobre a questão do idoso brasileiro. É preciso, então, estar bem informado, né? Ainda acho o seguinte, por exemplo, está se falando em financiamento, o tema hoje é esse. O Conselho Estadual do Idoso, do qual eu fiz parte, o companheiro aqui é do Conselho Municipal de Guarulhos, mas o Conselho Estadual vai estar publicando, nosso Carlos André, doutor Carlos André, faz parte do Conselho dessa nova gestão, vai estar publicando um edital para projetos. Esse edital, eu acho que tem uma previsão de poucos milhões de reais, porém são para projetos voltados ao idoso. Claro que se estabelecem parâmetros para que a gente possa entrar com o projeto, né? Mas é preciso estar atento, então, nos editais que são publicados pelos diferentes conselhos vinculados ao Estado. Esse recurso, por exemplo, se desculpe eu falar um pouquinho, mas esse recurso, ele é resultado de um decreto do governador de julho do ano passado, 13 de julho do ano passado, onde se determina que as estatais do Estado de São Paulo, vinculadas à Secretaria da Fazenda, elas devem contribuir até 1% do imposto líquido devido para dois conselhos. Um é o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente e o outro é do Conselho do Idoso. Então, existe algumas poucas, eu não estou vendo agora a palavra, janelas que são ligadas à renúncia fiscal. Isto não vai salvar a questão do idoso, mas possibilita as pessoas que têm projetos, que pensam na questão, concorrer para que eu possa executar um projeto dentro da minha cidade, do meu estado. Professora... Então, eu só queria voltar, só um pouquinho assim. Acho que tem um peso enorme estar fazendo parte dessa possibilidade de conversa nessa questão do idoso. Agora, por outro lado, eu acho que a informação, além de mexer conosco, ela deve ser uma alavanca para a gente poder se organizar. Por onde é que são, quais são os canais de comunicação, quais são as centrais de informação, quais são os nichos que eu posso me informar a respeito do idoso, mesmo que seja o baile no dia, sei lá quando, em tal cidade. Eu preciso me informar, eu preciso estar atento às informações que surgem para que eu possa encontrar meus pares, meus parceiros, nesse novo processo que começa muito recente, que é o da participação. Eu não estou nem fazendo pergunta, você vê? Eu estou falando aqui, né, Carla? Professora, mas... eu vou ter que interromper a senhora para a gente... É o direito à informação, está no Estatuto, eu ia falar do Magistério, está no Estatuto do Idoso. Então, eu acho que a gente tem que sair com algumas coceiras. E eu diria todas coceiras, para ser bem democráticas, a favor do idoso. Informação é um passo absolutamente necessário. E aí a lei tem um peso muito interessante. A gente vai sacar um pouco da política a partir de uma leitura atenta na legislação existente. Muitas vezes ela é muito mais avançada do que nós sabemos. Professora, né? Eu vou ter que interromper a senhora. Eu sou muito entusiasmada. Acho que é porque é recente. Entende? Estou me defendendo. Eu agradeço. A professora Kiko, para quem não conhece, ela inaugurou a série junto com o Dr. Wilson Jacó. A pergunta, na verdade, é... Não tem pergunta. Não é. Fica um desafio mais que uma pergunta. A partir da palestra de hoje, chegar em casa, levantar três coisinhas que nós podemos fazer, só. Mesmo que ir ao supermercado e falar, peraí, eu tenho direito, eu sou preferencial, eu pago antes que você. Não sei. Mas três coisinhas que nós podemos fazer. Quem estiver na universidade, converse com o professor. Quem estiver no supermercado, vai no supermercado. Quem estiver na fila do hospital, na fila do hospital. Precisamos fazer do cotidiano o local das nossas indagações. Desculpe. Obrigada, professora. Desculpe. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Uma pergunta. Quem? Aqui? Aqui. Seu nome, o que você faz? Olá. Bom dia, sou Isabel. Sou do quarto ano, último ano de gerontologia na IACH-USP. Primeiro, eu quero parabenizar pela explicação, pelas discussões. E, conforme vocês foram falando... janela de oportunidade me chamou a atenção e a fala da professora Amélia Camarando falando sobre a oportunidade, a janela de oportunidade vem da educação, né? Então, eu fico um pouco preocupada com a questão, o papel do gerontólogo ou do profissional em gerontologia que estuda sobre o envelhecimento, sobre a educação financeira, né? Porque ouço muito falar sobre aposentadoria privada. Qual seria o impacto da aposentadoria privada, qual que seria o benefício, qual que seria a parte ruim de você fazer o seu pé de meia, né? Qual que seria o impacto lá na frente, qual que seria as perspectivas em relação à educação financeira e à aposentadoria privada. Legal, vamos fazer mais uma última pergunta e a gente responde? Oi. Aqui, William. Bom dia. Minha pergunta para o professor Jorge diretamente, eu estou ligado diretamente na indústria, no papel de ser protagonista justamente nas questões do envelhecimento, gerontologia, Mas qual que é o grande desafio hoje da indústria, não somente no Brasil, mas no mundo, na questão de desenvolver, não produtos, mas sim de ter uma cultura gerontológica apropriada para esses idosos e para a gente também, os novos idosos aí. Eu falo no contexto de cultura gerontológica, porque a gente sabe que falar de idoso não é sexy, não é atraente. E aí, quando a gente vê aquele estudo de Oxford, que fala que os idosos movimentam 7,1 trilhões de dólares e são a terceira maior economia se fosse um país, a minha pergunta é, por que ninguém olha para eles? E qual que é o nosso papel, não somente de falar de cultura gerontológica, ou de gerontologia, ou de velhices, ou de idosos, não somente nessa questão da gerontologia para os idosos, mas das novas gerações. Qual que é o papel de desenvolver já, antecipar essa questão da velhice antecipada, né? Quais são os desafios e quais são esses impactos aí? Vamos lá? Bom, obrigado pela sua pergunta. Eu vejo que você tem, na questão da própria indústria, no ponto de vista do Brasil, né, especificamente, eu vejo que há um problema geral, indústria. Não é? Quer dizer, nós passamos hoje por um processo de desindustrialização brutal. Não é? Na minha opinião, ou vamos dizer, na escola econômica que eu estou filiado, a gente atribui isso à questão do câmbio. Não é? Quer dizer, o Brasil, desde a década de 90, ele trocou os altos índices de inflação, não é, por duas outras questões que não conseguiu equacionar. Uma, os juros, né? E a outra, a questão do câmbio. Então, hoje, nós temos um câmbio, né, que veio desde do governo Collor, né, precisamente, mas que se acentuou com o Plano Real, que foi bem sucedido na questão da inflação, ok, etc. Mas nós nos colocamos num patamar de câmbio que ele não é atraente para a indústria brasileira, para o industrial brasileiro produzir, porque o produto brasileiro não tem competitividade no exterior. Né? Então, esse é o primeiro um problema macro de indústria. Aí, no que se refere à indústria olhar mais para este segmento, ela é, na minha visão, uma consequência. Porque, já que eu não vou produzir, já que eu posso colocar o meu dinheiro nos juros, na renda fixa e ganhar nos juros, para que eu vou me preocupar com novos mercados, com novas necessidades, com nova estrutura de consumo das famílias, todas as necessidades que o Brasil vai ter que enfrentar para suprir de produtos esse segmento, essa nova população, esse novo perfil da população. E fica mais fácil importar. Então, o que nós temos hoje é que a nossa elite capitalista, né, industrial, aqueles que têm os recursos para investir, eles estão comodamente sentados nas commodities. Né? Então, você tem lá o agronegócio, você tem a soja, você tem isso aqui, e ninguém quer saber de indústria. Então, se ninguém quer saber de indústria, também não precisa saber de produtos e não precisa saber do público consumidor idoso. Esse é um diagnóstico que eu faço. Mas, por outro lado, vejo que isso está mudando um pouco. Né? Quer dizer, aos poucos, as empresas vão começando a se conscientizar, as empresas que ainda produzem, as indústrias que ainda estão aqui, elas vão um pouco começando a se preocupar com isso. Né? Principalmente no seu segmento, né? Nas fraldas geriátricas que... você está aí um mercado crescendo a dois dígitos por ano no Brasil. Então, aos poucos, a economia, as indústrias vão percebendo isso, as empresas vão percebendo isso. Da previdência privada. Né? Bom, o que tem uma visão bastante crítica da previdência privada. Né? Eu acho que, inclusive, ela não deveria nem ter este nome de previdência. Né? Isso já foi fato de muita discussão no legislativo e tal. Porque a previdência privada, ela no meu ponto de vista, um fundo de investimento como qualquer outro. né? Ela tem um altíssimo nível de risco. E, na teoria econômica, está lá bem claro que as pessoas elas não têm o nível de informação igual ao do grande investidor para fazer as suas aplicações financeiras. Isso, eu estou falando de o pai da macroeconomia, o Keynes, lá no século passado, né? Imagina hoje que você tem uma sofisticação imensa do mercado financeiro. Então, mesmo as pessoas aqui que possam ter previdência privada, se eu fizer duas perguntas para elas, elas não sabem onde estão colocando o dinheiro delas. Não sabem, não tem nenhum grau de informação para isso. A outra questão do Brasil é que você ainda não tem um sistema de previdência privada pagador. Você tem é o contrário do sistema de previdência pública. Você tem um sistema de previdência acumulador. Né? Tem mais gente pagando do que mais gente recebendo. Isso nós já tivemos com outras experiências aqui no Brasil de passadas, que na hora que vai pagar não deu muito certo. Né? Então, você tem. Esse é o risco que eu coloco, porque as pessoas tendem a aceitar um discurso de desmoralização do sistema de seguridade social público, né, de previdência social público, que vai quebrar, que vai não sei o quê, que não vai ter dinheiro para todo mundo, que vai não sei o quê, né, e elas não percebem que há um risco ainda maior no sistema privado que elas estão. Né. Esses são problemas. Agora, há um problema, eu falei aqui da importância do sistema de previdência social por repartição, como ele um pacto, como ele uma questão de solidariedade, e etc. E aí a minha crítica maior, que é isso. Eu vejo o sistema de previdência privado, né, como uma quebra da solidariedade. Né? Quer dizer, as sociedades elas não querem saber do outro, é tudo uma conta individual, né? E eu fico muito preocupado, estou para escrever sobre isso, porque na semana retrasada eu conversei com o Ciro Gomes, numa coisa lá num evento lá na FGV, e ele também é um candidato que está com o discurso, né? E aí respondendo a outra questão que a colega de Belém falou, a Vera, do que a gente tem que ficar, né, prestar atenção e tal. Eu fico muito preocupado hoje porque vejo que a ideia de contas individuais de capitalização está crescendo, essa ideia de substituir o sistema de repartição por um sistema de contas individuais. Além de, tecnicamente, isso já ter sido recusado pelo técnico, porque um país do tamanho da população do Brasil, isto é impossível, porque você acaba tendo mais custo do que... Enfim, eu acho que é essa contaminação dos políticos por essa ideia do sistema de previdência privada. Né? Então, nós temos candidatos, o Ciro um deles, a Marina também, candidatos que defendem este projeto de previdência, né? Quer dizer, é uma, quase que uma privatização total do sistema de previdência, o que não deu certo no Chile. O Chile agora está arcando com o custo, o lucro ficou para a previdência, para os bancos, agora o prejuízo está ficando para o Estado, né? Resumidamente. Bom, eu vou complementar, concordo com o Jorge, eu vou complementar, que ele falou, que você falou da coisa da... Hoje está na moda, né? Educação financeira. E nós temos nossos modismos. E uma das questões é isso, as pessoas têm que aprender a poupar para a velhice. Legal, também concordo. Agora, a questão vem como poupar. Então, tem muitos bancos estão oferecendo... Eu sou economista, você me pergunta, eu não entendo a metade, entendeu? Oferecem 1000 pacotes, tá certo? De previdência, chamada previdência privada, que é isso que o Jorge falou, nada mais é do que um fundo de investimento, como qualquer outro que já existe no mercado, tá? E que as pessoas muitas vezes investem sem ter nenhuma informação. Agora, o que mais me preocupa nisso tudo é porque eu até participei em 2 debates na Globo News, como uma pessoa da área da previdência privada, que dizendo o seguinte, que é muito melhor a previdência privada do que a previdência pública, para quem é autônomo, que a previdência pública ela é obrigatória. Qualquer trabalho que você faz, você desconta em INSS. Porque ela só funciona como um pacto de solidariedade se todo mundo contribuir. Então, por isso, é obrigatório. Mas ela estava dizendo o seguinte, não, que o autônomo é melhor só contribuir para a previdência privada, tá? Porque é mais barato, você acaba pagando menos para receber mais. E aí eu bati pesado, eu falei, olha, eu discordo plenamente. Isso é muito perigoso, porque a previdência privada, como dizia, é um seguro. Então, você vai ter que pagar tantos meses, tantos anos, X, né, aquilo é corrigido anualmente, para você receber um bolo lá na frente. Ainda tem uma história que agora os sistemas novos, eles te dão um bolo, um fundo, não te dão uma renda vitalícia. Que isso é outro problema que depois... porque o bolo, você pode gastar tudo, obviamente, você pode receber o bolo hoje, morrer amanhã, você ficou com o bolo, mas você pode viver mais 30 anos, aí você tem aquela renda, e quanto mais velho, mais dificuldade você vai ter de administrar o seu bolo, então você tem uma renda fixa mensal, é melhor. Mas, enfim, mas o problema maior é o seguinte, se você pensar assim, não, vou contribuir 30 anos, ou 35, para a Previdência Privada, faz a conta, vou receber X lá na frente, depois dos 35 anos, vou pagar tanto e vou receber tanto. Na Previdência Pública, eu vou pagar 2X e vou receber Y dividido por 2. Tá bom, pode ser que seja verdade. Só que a Previdência Pública, ela não é apenas um seguro, ela é um seguro, mas ela é também uma compensação pela perda de capacidade laborativa. Se você entrou no sistema, como eu disse, com um mês, se você ficou inválido, você está protegido o resto da vida. Se você está desempregado, você tem um seguro-desemprego. Se você tem uma doença, você tem auxílio-doença. Né? Sua família está protegida, que é a pensão por morte para a esposa ou o esposo e para as crianças. Né? E a idade avançada. Você tem a compensação. Então, você tem... os benefícios são infinitamente maiores, porque não é a filosofia de repor a perda de capacidade de trabalhar, enquanto que a previdência privada é um seguro, é um fundo de investimento. Então, é muito perigoso isso, entendeu? Para as pessoas não se enganarem, não estarem comprando gato por lebre. Só para esclarecer rapidamente. Isso nós estamos falando, acho que na Mary também, nesses programas de previdência aberta, que os bancos vendem, fazem anúncios e tal. Você tem a previdência complementar, né? Que essa é diferente porque você não saiu do sistema de repartição. Né? Você está fazendo uma complementação. Esse eu acho positivo, principalmente porque a empresa entra com uma contrapartida. Né? Então, esse é um sistema que é o sistema como ele foi idealizado. Evidente, depois o mercado, né, os bancos privados, viram que aquilo ali era uma coisa e começou a ter toda essa coisa. Mas isso, só para, como são alunas lá da IASTA, eu vou falar aqui um dado importante, que isso, a evolução disso foi privatizar todo o sistema de previdência do Chile. Né? Quer dizer, as ideias elas surgem boas, e aí, depois, quando o ovo estoura, né, quebra, aí você vê o dragão que saiu dali de dentro. Então, isso começou como a previdência complementar, depois virou a previdência privada aberta, e depois foi e avançou-se sobre a previdência pública. E, no caso, o Chile é o exemplo clássico do mundo de não ter mais previdência pública. Por isso que eu falei que hoje ele está retornando a previdência pública para quem ficou sem previdência nenhuma e pagando. Né, quer dizer, e não me parece que o Chile tenha virado um país rico e igual. Pelo contrário, dos 35 países da OCDE, o Chile é o segundo em desigualdade social. E os economistas hoje atribuem essa regressão do Chile no desenvolvimento econômico à privatização da Previdência, que deixou de distribuir renda. Gente, gostaria de continuar, mas não vai dar tempo. A gente já chegou no limite. E gostaria de agradecer aos nossos dois convidados. Hoje a gente tem uma coisa especial. O professor Jorge Félix trouxe dois exemplares do livro dele, Viver Muito, Outras Ideias sobre Envelhecer Bem no Século XXI e Como Isso Afeta a Economia e o Seu Futuro. A gente vai fazer um sorteio desses livros. Eu gostaria de pedir para os nossos convidados escolherem um número de 1 a 112. Isso. Professora? 52. 52. Era 51, desculpa. 51. Ah, 52 ficou 100. Deixa eu ver aqui quem que é o 51. Vamos lá. Maria Lídia Clemente Braidato, está aí? Não? Então, quem que é o 52? Maria Nice Pereira Leite, está aí? Legal. Professor? Escolheu o número 10. Número 10. Deixa eu ver quem que é o número 10. Carmen Aparecida Mistieri, aqui. Joia. Gente, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Se vocês quiserem assistir novamente a conversa, está no YouTube. Acho que a gente vai colocar essa semana ainda no YouTube. E mês que vem tem mais. Vejo vocês mês que vem. Obrigada, gente.